Louvado seja o nome de Jesus. Chega de esconder atrás de você mesmo. Chega de esconder, véi, seus próprios erros. Vida traiçoeira, sem eira e nem beira. E você adora tapar o sol com a peneira. Só vê os erros dos outros, você mesmo é o santo. Agindo assim, véi, eu te garanto que seu caminho é estrada longa. Você não é um santo. Jesus Cristo foi o único santo que pisou nessa terra. O restante dos homens só promove a guerra. De que lado está Satanás ou Jeová? Me responda agora ou então vaza. Queria escolher pra você o caminho correto, pois este quinto estado é te levar ao inferno. Então vem se muda agora, passe para o meu lado. Pois eu tenho certeza que tu serás salvo. Se eu pudesse fazer em você o que Deus fez na minha vida, tenho certeza que a sua não seria um beco sem saída. Mas você se acha sábio, na verdade é um tolo. Se apega em coisas materiais, querendo pra si um tesouro, deixando pra trás um tesouro maior. Mas Jesus Cristo é o caminho, o resto é cinza e pó. Eu andava igual a você, drogado e bebo. Na mão do diabo era apenas mais um. Mas muitos são chamados, poucos são escolhidos. Hoje agradeço ao Senhor Jesus Cristo que me chamou e me escolheu. Entre você, eu e o mundo, véi, eu sou mais seu. Queria escolher pra você o caminho correto, pois este inquieto estás a te levar ao inferno. Então vê se muda agora, passe para o meu lado. Pois eu tenho certeza que tu serás salvo. Não quero mais saber o que eu era. Esqueci meu passado, hoje em Jesus Cristo tenho um forte aliado. Esse sim, meu verdadeiro amigo, nunca vai fazer o que os outros fez comigo. Só curtiram minha grana, bebida e droga. Quando caminhei a Cristo, todos foram embora. Mas deixa pra lá, não gosto nem de lembrar. Encontrei meu verdadeiro amigo, o seu nome é Jeová. Então abra seus olhos e faça uma mudança. Você já é adulto, já passou sua infância. Você não é mais inocente, arrependa agora. Ou vai pra chama ardente, aceite a Jesus. Deixe de ser um delinquente. É, abra seu olho enquanto é tempo, véi. Porque senão, você vai queimar na chama ardente. Eu, MC Pastor, agora convertido. Banca, advertência, criminal, gospel rap. É nós na fita, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Queria escolher pra você o caminho correto, pois este em que tu estás vai te levar ao inferno. Então vê se muda agora, passe para o meu lado. Pois tenho certeza que tu serás salvo. Escolher pra você o caminho correto, pois eu tenho certeza que tu serás salvo.